Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Nada, nada, nada, nerds! Aqui é o Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu não sei guardar segredo nem mentir. Aqui fala Blue Hand e eu vejo todos os especiais de espionagem do Discovery Channel. Aqui é Tucano e meu porteiro é da BIM. Eu tô de sacanagem. Aqui é Azaghal e a BIM é um nome muito escroto. A BIM é um nome escroto mesmo, né, cara? Eu fico imaginando que o chefe da BIM deve ser o Mr. BIM, né? Que pariu, cara? Já entrou o estafagante. Ou então, quem sabe, é o Osama a BIM Laden. Estafagante duplo? Ai, meu Deus, a BIM é a Agência Brasileira de Inteligência. Os nossos espiões, coitados, trabalham num lugar que não tem um nome tão maneiro. É verdade, é a Agência Brasileira de Inteligência ou não, por isso é. Não faça isso. Muito bem, estamos aqui reunidos para falar, rapaz, desse universo ultra empolgante, confidencial, que é o mundo da espionagem, rapaz! Quem não gosta de espionagem, cara? Todo mundo gosta. Por que será que as pessoas gostam tanto desse universo, né? Acho que é porque as coisas não são exatamente como elas parecem. Eu não sei. As pessoas gostam de saber da vida dos outros. E desde o início dos tempos, o ser humano precisa saber da vida dos outros. Nós vamos falar tudo sobre esse universo, os espiões mais famosos, as besteiras que as agências já fizeram. Vamos pincelar sobre esse universo. Eu tô péssimo hoje. E-mails, vou te salvar. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos às nossas leituras de e-mails e caneladas. Sim. Depois de um mega Nerdcast gigante, vamos para outro, por que não? É, né, pra quê, né, fazer Nerdcast pequeno se a gente pode ficar a noite inteira acordado trabalhando com o filho da puta pra ter que falar que tá grande demais. Azaghal, 3 ou 4 pessoas acharam que nós somos bairristas. Ah, rapaz... Sabe, tipo assim, a maioria das pessoas entendeu as nossas piadas com São Paulo e tal, mas 3 ou 4 pessoas falaram, vocês são bairristas demais. Uhum. Mas a única coisa que eu queria dizer é que não tem como a gente ser bairrista porque nós odiamos o Rio de Janeiro. Não tem como a gente falar mal de São Paulo e falar bem do Rio, porque a gente fala mal do Rio. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia escrever esses textos e ler no início o Nerdcast, dizendo que o Nerdcast é um programa de ficção, sarcástico. Exato. Né? Acho que a gente tá precisando realmente implementar o nosso alarme de sarcasmo. Ou então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou mais ser engraçado. Pronto. Olha... Eu vou ser politicamente correto. A gente sempre foi bem recebido pra cacete em São Paulo pelos paulistas e eles sempre gostaram da nossa companhia aí, sempre que a gente foi... Menos pelo Fábio Abu, né? Mas tudo bem. Que ridículo. Mas ele é de Santos, ele é de São Paulo. Ai, ai, muito bom. Quero agradecer ao Maurício Peren, ele mandou um e-mail pra gente... E ele fez um personagem para um concurso de concept art da Blizzard. E ele chamou o personagem dele de Mega Boga. O Mega com 2 G's e Boga com GH. Vocês cliquem aí no post, vocês vão ver todo o concept art dele muito maneiro do Mega Boga. Mas o agradecimento a Igor Moreto Fonseca, cara. Ele fez um trailer, um teaser trailer do filme Acre. Você acredita? Que bom. É muito maneiro, tem no YouTube e tem aí o link no post deste episódio do Nerdcast, não perca. Agora deixa eu te falar, Jovem Nerd, eu vou fazer aqui uma pré-denúncia. Não sei se vocês notaram, mas o prêmio IBEST nos últimos 15 dias da corrida popular sumiu com as porcentagens. É, não tem mais percentagens lá. Tá em ordem alfabética agora e não tem... Isso é estranho. Vamos ver, né? A gente sabe quantas gente tinha. Hoje que eu estou o dia do comunicado, nós do site Jovem Nerd, como um site sério, demos toda a credibilidade para o Prêmio Invest, indo contra o Cris Dias e o Nick Ellis, que picharam essa do começo ao fim. Se por um acaso tiver uma reviravolta na votação e a gente caia pra último lugar, se essas loucuras que acontecem, vai ser estranho. Eu vou falar mal do Prêmio Best até o dia da minha morte. Calma, você não pode falar isso ainda. Não aconteceu, seu maluco. Agora, se não acontecer, eu vou achar ótimo pendurar o troféu no meu armário. Vai ser ótimo, né? Então, olha só, vamos garantir e vamos continuar votando, principalmente agora, essa semana, hein, Azaghal? É. Você quer fazer aquela parada de novo de dizer o nome das pessoas? É, cara. Pra dar um gás? Não sei o que a gente pode dar mais, né? A gente já deu tantas coisas. Não, então vamos fazer o seguinte. Você vota no IBES de novo, manda o screenshot, certo? Aí é um trabalho do cacete, coitado. Não, mas aí o que acontece? Manda o screenshot pra provar que você votou no IBES nessa semana, que a gente quer ver a data. Olha, no seu cantinho. E a gente vai escolher a esmo alguém e vai dar uma camisa do Netcast. Melhor, eu digo melhor pra você. Já que nós estamos na reta final, pra dar um gás a mais, além da camisa, a gente também vai dar um kit Buttons do... Ah, excelente. Do Netcast. Buttons do Netcast. Mais uma camisa do Netcast. Pra você que votar e mandar um screenshot provando que você votou essa semana. Tem que ter lá o cantinho, a data do seu sistema. Vale a semana do dia 18 de abril até o dia 24 de abril, que vai ser quando a gente vai fazer o próximo Nerdcast, né? Vai gravar o próximo e-mail. E votem em tudo! Nerdcast... Não, não precisa votar em entretenimento, que foda-se forrozeiro. Já ganhou essa merda. Humor, notícias e podcast. Mandem ver. Então vamos lá para os e-mails. Marco Notari, 32 anos, Uberlândia, Minas Gerais. Parabéns pelo Netcast sobre Blade Runner. É realmente um dos melhores filmes de ficção científica da história. Um dos? Não, né? Tem um abismo entre um dos e o melhor. Não sei se vocês sabem, mas o filme também ficou conhecido pela maldição sobre as empresas e suas marcas que aparecem em várias cenas da decadente Los Angeles de 2019. Na época, eram instituições sólidas em suas respectivas áreas, mas após o filme ser lançado, sofreram desastrosos problemas financeiros e começaram a falir uma após outra. A lista negra continha nomes como a Panam, falida em 91, a Bell System, fechada em 83 sob acusações de monopólio, e a Atari, que não faliu, mas também não foi o que estavam esperando ser, né? A Coca-Cola foi a única que resiste bravamente. Eu tinha lembrado disso, cara, mas aí eu, sabe, passou. Eu lembrei quando eu vejo Panam, sempre que eu vejo no Panam, no Panam, que decepção a Panam, né, pois cara? Pois é, cara, prometia tanto. Guilherme Vensky, 19 anos, Curitiba. Você conhece um contador, Guilherme? Nós estamos precisando. É uma boa também aproveitar esse veículo de comunicação que atinge tantas pessoas. Uhum. Se você conhece algum contador safo e de confiança em Curitiba, por favor, manda um e-mail pra gente. Ah, excelente. Agora a gente usa o Redcast pra tudo, né, cara? Sou um fã mega boga de Blade Runner. Mês passado cheguei a comprar o livro que baseou o filme. Agora uma leve canelada para o Jovem Nerd. O livro não se chama Androids Sonham com Ovelhas Eletrônicas Eróticas. Ao pé da letra pode até ser. Mas, na verdade, o livro se chama O Caçador de Androides. Ah, segue em anexo a foto do meu livro para provar. Mas eu quero saber se o livro ele se chama Caçador de Androides agora ou desde sempre. Eu não sei. Se o nome do livro sempre foi esse no Brasil, isso explica muita coisa. É verdade. O filme e o livro são impressionantes. Não tenho como comparar, vírgula. Cada um tem seus méritos, ponto. É, aí ele levanta aqui uma parada, uma curiosidade que eu não tinha percebido e pelo visto ninguém do Nerdcast percebeu, né? E tá aí provando que sempre tem uma parada nova, né, cara? Ele diz assim, vocês perceberam que cada replicante tem um animal associado a ele? Olha só. Roy Bat tem a pomba, a Zora tem a cobra, a Rachel tem a coruja, a Pris tem o guaxinim, por causa da maquiagem no final do filme, e o Leon, como o nome já diz, o leão. Olha. E eu aqui, pra felicidade do Jovem Nerd, incluo o unicórnio para o Deca. Exatamente, o que eu ia falar, cara. Sensacional. Isso leva a gente a pensar que todos os personagens daquele filme Bússola de Ouro são replicantes, né, cara? Olha aí, mais uma teoria. Tiago Romeu, Dalek Lima, São Mateus, São Paulo. Sobre o Acre. Existe uma rádio chamada... Aliás, cara, como a gente recebeu e-mail sobre o Acre? Mais de Acre... Pessoas enlouqueceram. Mais de Acre do que de Blade Runner essa semana. Impressionante. Então, existe uma rádio chamada Acre FM, que também pode ser ouvida online. O endereço é acrefm.com.br. Até aí tudo bem. Mas minha cabeça explodiu quando eu vi que o link é redirecionado para um domínio da Rede Globo. Ele vai lá pro portal amazonia.globo.com. E tem mais, se entrarem na seção Quem Somos da rádio, está escrito que a rádio está completando neste ano de 2002, 13 anos de existência. Porra, o site não é atualizado há 6 anos, cara. E outra coisa que ele mandou espetacular, ele achou um site de um hotel em Rio Branco. E ele tem uma página de localização que você entra, tá totalmente em branco, não tem informação nenhuma, cara. Vai lá, confira. www.joaopaulohotel.com.br. Aí você entra no link localização, você vai ficar maluco. Ai, cara, muito bom. Adriano Firefox Beidac, 36 anos luz, Porto Alegre, Rio Grande do Gelo. E mais uma vez, venho por meio deste dizer que o Nerdcast estão superando blá blá blá. Ele diz que assistiu o Blade Runner pela primeira vez no cinema, no tempo em que não expulsavam a gente, dava pra ficar mais de uma sessão no cinema. Outros tempos, né, cara? E, cara, você sabe por que o nego fazia isso? Porque se você tivesse perdido o início do filme, você via logo após ver o filme. Isso é uma loucura! É uma loucura. Minha mãe fazia isso direto, a gente chegava atrasado no cinema. Exato, né, cara? Chegava com 15, 20, meia hora de atraso, tudo bem. A gente passava, virava a sessão, começava a próxima sessão, a gente assistia até onde não tinha visto, aí... Agora... Pois é, cara, que loucura, cara. Que geração nossa, né, cara? Puta que pariu. Aí ele diz que o filme é uma beleza e que... Vou direto ao assunto pra não ficar muito grande. Que o que marcou ele não foi a frase do Roy Batty, Lágrimas na Chuva. Uh-huh. E sim a frase quando Roy Batty finalmente encontra o Criador numa alusão clássica a um dos maiores, se não o maior desejo humano. Encontrar Deus e viver mais. E eles conversam. Até que o replicante entende que ele não pode mudar seu tempo de vida na clássica frase do Tyrell. A estrela que muito brilha se apaga rápido e a sua tem brilhado muito. Olha, muito bom, cara. Essa frase... que a frase em inglês é muito mais bonita que essa frase traduzida no Rio. Inglês é muito melhor. E aí ele termina falando do Acre, né, como não. Vocês notaram que o Jornal Nacional noticiou que o Amazonas perdeu território, não que o Acre ganhou? Não, a notícia foi que o Amazonas perdeu 1.000 e cacetada de quilômetros quadrados. É verdade. Aí ele diz, isso significa que a coisa é pior do que pensávamos. Uhum. Se o Acre é o nada, então ele está se expandindo. E ninguém pode deter o nada. É verdade, olha aí, mudou tudo a ótica, né? Eu gostaria, antes de mais nada, de fazer um agradecimento e parabenizar Marcelo Cabral, que editou da Super Interessante. E ele editou aqui um tempo atrás uma edição de colecionador só sobre espionagem. E foi muito boa, muito bem editada, tanto graficamente quanto texto. E eu li de cabo a rabo pra fazer a pesquisa desse Nerdcast, então tem que mencionar isso sim. Você devia agradecer a mim que te emprestei a revista. Que sujeito. E o Marcelo Cabral definiu muito bem no seu editorial que existe uma briga entre os espiões e as prostitutas, você sabia, Tucano? Não sabia. Eles brigam pelo título de profissão mais velha do mundo, né, cara? Porque desde que existiu uma parede pra separar uma casa da outra, cara, o cara de uma casa queria saber o que tava acontecendo na outra. New Paroski. Nemnoga. O espião James Bond, é que você fala espionagem, você pensa logo em James Bond 007. Eu não. Na verdade, eu penso em Austin Powers, não sei nem. Eu penso em Nick Rivers. Nick Rivers? Val Kilmer em Top Secret. Ah, muito bom, excelente. Excelente filme de espionagem. Caraca, Top Secret é o que há, né, cara? Pô, cara. É, foi um fracasso, infelizmente, de bilheteria, mas... Blade Runner também, até então. O espião James Bond não existe, obviamente. O James Bond é tipo um super-herói dos espiões, né, cara? Não dá, nenhum espião sabe pilotar helicóptero, tanque de guerra, submarino... É, fazer martini com todas as mulheres gostosas. Não, cara. Eu digo pra você, isso até eles conseguem fazer. O que nenhum espião faz é falar que é espião pra todo mundo. É, exatamente. É isso que eu ia falar. Todo mundo sabe quem é esse. Como é que vai pra ser espião? Esse é o maior erro do espião, porque o espião, ele vai e se apresenta Bond, James Bond, pra todo mundo. Fosse na vida real, no segundo Bond, James Bond, e tomava um tiro na cara, né? No mínimo, quando o James Bond aparece e fala que é espião, o nego queima papel, rasga tudo, sabe? Exatamente. O telefone. É no mínimo, né, cara? Ai, meu Deus. Ele nem precisa se apresentar, porque ele sempre usa o mesmo nome. É sempre James Bond, o nome dele de verdade. Exato. Até nesse último filme, Casino Royale, ele recebe um nome falso, e aí ele, quando chega na recepção do hotel, ele foda. Meu nome é Bond, James Bond. Eu acho que ele não tem capacidade de decorar esses nomes. Então ele devia falar Simpson, Homer Simpson. New Paroski. Немного. Приезжаешь на что думает противник? Os espiões de verdade, eles não têm esse glamour todo. Não tem gravata borboleta. São pessoas normais que não têm cara de espião. Exatamente por isso que eles são espiões. Exato. O Sun Tzu definiu 5 classes de espiões, que para mim até hoje existem. Olha só. Nativos são os espiões que moram num país ou num lugar e vão vender segredos do país para você. Famoso traidor. É o espião mais fácil de acontecer, né? De ocorrer. É, o cara que é um traidor, famoso traidor. Ele vende informações privilegiadas pra você e whatever. Um interno, ele é um funcionário do inimigo, né? Ele já é algo mais rebuscado. O cara tem acesso a mais informações e tal. Aí você tem o espião agente duplo, que esse é sinistro. Esse é perigosíssimo, né? Esses são 90% dos espiões de verdade. Né? Essas histórias que você vê de espião, o cara sempre trabalha pra todo mundo. Porque, exatamente, porque o cara, ele é um espião do seu inimigo, só que ele começa a trabalhar pra você. Isso é uma coisa problemática, né, cara? Você encontrar o agente duplo, né? Porque ele tem acesso a muitas informações. Tem aqui, segundo ele, o liquidável, que faz a contra-espionagem, transmite informações falsas. Isso também pode ocorrer com qualquer tipo de espião, transmitir informações falsas. E o flutuante, que é o cara que faz a comunicação entre todos esses. Esse cara tem que ser afiliado a uma agência de inteligência, tem que ser leal ao seu país e tal. Esse cara não pode ser contratado por fora, porque ele que vai fazer a interligação. Esse aí tem carteira assinada, não pode ser. Exatamente. Não pode ser temporário. Exatamente. Não é consultor, não é temporário. Esse tem que prestar concurso, fazer prova de lealdade, jurar bandeira e tudo. Porque se esse cara for um agente duplo, né? E esses caras controlam a rede toda de espiões. E cara, desde a antiguidade, no Império Romano era uma paranoia absurda. Todo mundo queria saber da vida dos outros. Tinha até um arquiteto chamado Livius Drúvius, que fez sucesso construindo casas anti-espionagens, né? A igreja católica durante a Idade Média tinha espiões em tudo que é lugar. Tinha um bispo francês durante a Guerra de 100 Anos, que ele defendia os interesses da Inglaterra, então ele dava, né, informações falsas pra França e tal, tararéu. Chegou a se aproximar da Joana d'Arc como um admirador, só que quando pôde, ele levantou um monte de informações e entregou ela pra Inquisição e etc, né? Não é de hoje, mas hoje que a espionagem se torna mais interessante. A partir do século XX, cara, nunca existiram tantos espiões assim. A Guerra Fria foi o sucesso da parada. Do auge, a era dourada da espionagem. Começou na Segunda Guerra Mundial e depois Guerra Fria direto. Exatamente. A maioria das agências foi criada durante a Guerra Fria, né? Logo em seguida da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, aí vem aquele ponto vergonhoso da história. A maioria das agências de espionagem foi criada baseada na organização da Gestapo logo depois da Segunda Guerra. A organização da Gestapo? É. Diz a lenda que a organização toda de espionagem da CIA, como é que funciona, os espiões, tudo, foi tudo copiado no escritório da Gestapo na Turquia. Diz que na época da guerra era o escritório de espionagem mais sinistro que tinha. Mas o M6 já existia antes da guerra, né? Não, já, mas era um escritório ligados ao exército, normalmente. O esquema da CIA, coisa que são escritórios civis, na verdade. Não são ligado às Forças Armadas. Na verdade, existiam agências de inteligência desde o início do século, né? Durante a Segunda Guerra, né, não existia a CIA, mas existia a OSS, né? Office of Strategic Services, né? A CIA foi sucessora da OSS, depois da Segunda Guerra. A Inglaterra é o SAS. SIS, Secret... Special Air Service. Tá maluco? Secret Intelligence Service. Primeira versão da agência de inteligência na Inglaterra foi o Bureau de Serviços Secretos, criado em 1909. E ele era uma ponte entre o Conselho de Guerra e o alto escalão da Marinha. Depois que ele se dividiu em duas seções. Ficou uma pro Exército, outra pra Marinha. Aí, essa parte do Exército, ela se tornou o MI6. MI de Military Intelligence, né? E 6 de whatever. Deviam ser 6 caras. Ou então que as outras 5 tentativas falharam, né? Exatamente. Não, o MI5 é pra assuntos internos. James Bond trabalha para o MI6. Teoricamente. Não, cara, o M6 deve ser como é o Mossad. O M6 não tem nenhum funcionário. Não, lógico que não trabalha pro M6. New Paroski. Nemnoga. Aliás, nas netos todo miado pra ti, né? Vamos falar dos russos, né? Já existia desde a Revolução de 1917 um grupo paramilitar chamado Tcheca, e ele... Ah, a Tcheca é a polícia secreta. Então, foi o que foi se transformando. Depois virou OGPU, NKVD, MGB, e foi indo até chegar em 1954 e virar a KGB, que todo mundo conhece. Ficou famosa graças ao cinema, etc. Mas durante a Segunda Guerra, o sistema de inteligência mais eficaz foram os russos. É claro, né, cara? A verdade é que os russos ganharam a porcaria da guerra, apesar do que os americanos gostam de falar pra gente. Os russos foram os primeiros a saber sobre o Projeto Manhattan. Os russos acharam e assassinaram o Trotsky no México. Ah, não, mas a história do Projeto Manhattan foi porque vários cientistas do Projeto Manhattan eram comunistas e um dos cientistas vendeu o desenho pros russos. Fazia parte do plano de inteligência deles, né? Os americanos que passaram a parada pra eles. Eles não descobriram a grande inteligência deles. Em 54 surgiu a KGB, Guerra Fria Total, que foi dissolvida em 91. Quando o diretor, o Vladimir Khrushchev, ele usou recursos da agência pra tentar derrubar o Gorbachev. Aí, cara, ele acabou com aquela sacanagem toda e agora chama-se FSB, que não tem nada a ver. Perdeu o tesão. Não, a sigla em russa, a sigla em russa tem o mesmo sentido, quase. É porque eu não me lembro o que quer dizer, mas o dizer não são muito, muito diferentes. Não. KGB significa Comitê de Segurança do Estado. Agora, FSB, eu sempre conheci como Flight Simulator Brasil, que é a galera lá do... Eu baixava lá os meus aviões. Caído, né, cara? Você tem um negócio que chama KGB, né? KGB é foda. Oh, mas tem uma pedra caindo na tua frente, né, cara? Exato. Depois tu vira Flight Simulator Brasil, ninguém merece. É por isso que todos foram pra máfia russa, né, cara? Exatamente. Pô, mas eu tenho foto minha na frente do pai da KGB. Ah. Mas tu nunca bateria foto na frente do prédio da FSB. Aqui já era FSB, não é que eu tirei a foto, fazer o quê? Peraí, o prédio da KGB virou o prédio da FSB? Virou, claro. Ah, que caído. E na frente dele tem uma motorizada BMW, muito bizarro. Excelente. Ah, e aí, capitalismo, né, cara? Claro. New Paroski. Nemnoga. Aliás, nas netas todo medo pra ti, né? Eu acho que o Ian Fleming é o grande responsável por popularizar o espião, né? Que começou a escrever livros do James Bond, ficou muito famoso. O Ian Fleming trabalhou pro Serviço Secreto. Sério? Olha! Eu não lembro se ele foi agente, eu acho que não. Eu acho que ele é oficial burocrata lá dentro. Mas ele trabalhou pro Serviço Secreto inglês. Na verdade, ele fazia o manual do que não fazer, né? Aí se virou o James Bond. O James Bond era tudo que ele queria ser, né? Mas olha só, esses James Bond dos filmes, principalmente os mais galhofas do Roger Moore, eles são bem diferentes dos livros do Ian Fleming, que puxava uma coisa mais realista e tal. Não era essa galhofada toda de laser subindo entre as pernas, né, cara? New Paroski. Nemnoga. Aliás, nas netas todo medo pra ti, né? Central Intelligence Agency dos Estados Unidos, criada pelo presidente Truman depois da Segunda Guerra. Acabou a OSS, que servia para cuidar de nazistas, e aí nasceu a CIA, a companhia para cuidar de comunistas, rapaz. E aí eles recrutaram os caras que souberam da guerra, que eu já era agente deles mesmo, mas os alemães que souberam também. A CIA, olha que maneiro, os objetivos oficiais da CIA. obter e analisar informações sobre governos, pessoas e corporações estrangeiras. Disseminar informações, o ideal americano, sejam elas informações confidenciais, verdadeiras ou falsas. E o não oficial, que é atuar como a mão secreta do governo, ou seja, fazer o serviço sujo. Ou seja, vender arma pro Irã e dar dinheiro pros contras. Não, esses americanos nunca fizeram. Ah, cara, olha só, tudo que eles queiram fazer muito e que não possam contar é a CIA que faz. Que é praticamente tudo, né, cara? Não é à toa que o pai do atual presidente americano foi diretor da CIA, né? Foi diretor da CIA, o George Bush, pai, antes de ser presidente. Putin era da KGB, se foi aí, Putin também, é verdade. Os dissidentes russos envenenados que o digam, né? Os russos jamais fizeram isso. Se você falar de novo, o Putin vai te matar. Ai, meu Deus. A era de ouro da CIA foi realmente a Guerra Fria. A CIA tinha liberdade total de atuação e tinha uma verba absurda, sabe? Podia fazer qualquer merda. Como assim tinha? Não, cara. Depois da Guerra Fria, a coisa baixou, né? Aí hoje isso é que voltou. Isso é que eles dizem. Isso não aparece no papel oficial. Uma das operações famosíssimas da CIA depois da Segunda Guerra, logo depois, quando eles foram criados, foi a Operação Clipe de Papel, né? Que eles recrutaram cientistas nazistas pra trabalharem nos Estados Unidos. Né? E por que o nome era esse? Clipe de Papel. Alguém, cara, na CIA dá um nome pras operações. Eu acho que esse é o trabalho o mais maneiro, cara. Não, o mais maneiro é da Polícia Federal Brasileira, cara. Operação Hurricane. Titanic, agora. Eu acho que é um trabalho muito irado, cara. Alguém ganha pra fazer isso, na boa. Dá nome pras operações, é irado. Não tem uma Operação Tucano aqui? Tem. O meu porteiro tá nessa. A gente até falou dessa parte dessa operação no Nerdcast Segunda Guerra, que a gente comentou sobre o... Von Braun. Von Braun, né? Ele foi... Foi, o Von Braun foi convidado... Foi convidado a se juntar aos americanos e se entregar aos russos. Exatamente. Aí rapidamente se juntou aos americanos, afinal, os americanos são muito legais. Então, ele era um exemplo desse. Os cientistas nazistas foram trabalhar para o governo dos Estados Unidos e ele desenvolveu toda a pesquisa em foguetes americana. Vários agentes secretos nazistas foram trabalhar para os americanos. Muitos, né? O Amaury Jr. uma vez estava entrevistando o Geraldo. Isso vai ser uma história daquelas, vamos lá. O Amaury Jr. e o Geraldo. Eu só lembrei porque tinha a ver com o Von Braun. O Amaury Jr. tá falando bem de americano e o Geraldo virou e falou assim: o americano médio é o ser mais ignorante da face da terra. Aí o Amaury Jr. cheio de: ah, o que é isso, Geraldo? Não seja radical. Afinal de contas, eles chegaram à lua. Ele virou na lata falando assim: ah, é? Já doidão. E Von Braun por acaso é americano, cacete? Ai, coitado da Amaury. Cara, coitado da Amaury Júnior, cara. Coitado de mim, seu filho da... Cara, viaja o mundo inteiro. Ah, vai se fuder, cara. Coitado da Amaury Júnior. New Paroski. Nemnoga. Paryaznas nat stodomiet prativnek. Não podemos falar das agências de inteligência pelo mundo sem citar o Mossad. O Mossad não existe, mas não pode citar. O Mossad, a tradução literalmente, o Instituto, que é a agência de inteligência de Israel, cara. Tradução literalmente é: nós vamos invadir seu país, pegar os nazistas e matá-los. E esse é o motivo por qual foi criado o Mossad. Era um caçando nazista por tudo que é lugar. Chegaram até na Argentina. Cara, o Mossad, ele é uma ferramenta de vingança, cara. Não, mas é. Eles usam, né? De Deus. Não, eles usam pra isso também. Eles usam pra tudo, né, cara? Também é ótimo. O significado do Mossad, na verdade, Instituto para Inteligência e Operações Especiais. Só que o nome não é Mossad, é Mossad. Então, pra facilitar, nego fala que é só Mossad. Que é o Instituto. Mas o engraçado do Mossad é que o Mossad, na verdade, é o único instituto, é o único coisa de inteligência que realmente, a agência de inteligência que o governo do país nega. O governo de Israel nega que o Mossad existe. Não, como nega? Não. Ninguém nega, cara. Não tem como negar, cara. Oficialmente, o Mossad não existe. Como assim, cara? Todo mundo tem sabe. Tem um prédio da CIA, Langley. Você vai lá e visita o prédio da CIA. Tem um prédio da KGB. Não existe um prédio do Mossad. Não? Não. Meu Deus, cara. Pô, pelo menos só se existe agora, mas o governo de Israel sempre negou a existência do Mossad. Oficialmente entrevistava o governo de Israel dizer que não tem agência de inteligência. Mas, por exemplo, todo mundo sabe da Operação Ira de Deus, que foi atrás do Setembro Negro. Sabe, mas esses caras são... que o Mossad parece que é ligado ao exército de Israel, uma parada assim. Não, o Mossad é civil. Não, mas tem o, não. Os caras dessa coisa são outros militares. Não, ele é boa parte do contingente de ex-militar, mas é civil. Teoricamente ele não existe. Eu acho que existe o Blue Hand, porque ele, pelo que eu li, ele é diretamente ligado ao primeiro-ministro. Tanto que foi a Golda Meir que autorizou, né? Exato. Foi a Golda Meir que autorizou, mas a agência não é... A história que eu sei da parada é que não é uma agência formal do Estado de Israel. É, se bem que o Israel nega tudo, né? Eles negam tudo que tem programa nuclear. Eles negam que existe agência, eles negam que existe agência, eles negam que existe tudo. Não impede da gente esperar. Eles negam que existe a Palestina, né, cara? Eles não negam que existe a Palestina. Olha aí, vai arranjar briga. Não vai arranjar briga agora. Vocês têm uma fã que é do Mossad, hein? Cuidado. Temos galera lá do Mossad que escuta o Nerdcast. Ah, vai negar. Diga-se passagem, ela mandou um e-mail dizendo que explodiram a casa do lado dela. Cara, ela, como é que é o nome dela? Suzana, né? Agora Raquel. Ela disse que caiu um míssil a 10 metros da casa dela lá, cara, que ela tá doida pra voltar pro Brasil. Sinistro, pode cara. Pode ser saia também dele. Olha só, seus putos. New Paroski. Nemnoga. A configuração do agente do Mossad é que nem a maioria dos agentes da KGB. Eles eram agentes de embaixada, ou seja, eram pessoas que trabalhavam nas embaixadas dos países, né, onde... Mas, cara, todo funcionário de embaixada é um espião. Faz parte do trabalho de embaixada. Uma prima do meu pai casou com um americano que era funcionário de embaixada, teoricamente. Uh-huh. A família toda sabia que ele era da CIA. É verdade. Todo funcionário de embaixada é espião. Cara. Não, olha só. Não, mas os caras, pô, é lógico isso. Você vai mandar um cara pro outro país, levar prontinho pra ser espião seu e você não vai usar o cara. Mas, cara, isso é óbvio. Você vai botar um agente seu num outro país, você vai dar o quê de cargo pra ele? É claro. Pra, né? Olha só, a gente tá mandando esse americano, vai morar no Brasil, mas ele é espião, mas não conta pra ninguém. O espião não é espião nunca, né? Pois é. Funcionário da embaixada, cacete. O agente secreto hoje em dia, ele é muito mais do que espião que coleta informações, ele é um articulador, né? Sim, é isso que eu tô falando. Aquele cara que é da agência... carteirinha, concurso, treinamento, esse cara, normalmente, ele vai ser o chefe de uma rede de espiões, em que os espiões vão ser as pessoas que querem vender segredos do seu governo, pessoas que querem passar informações falsas, e ele vai controlar essa galera. Normalmente é esse o trabalho. Por isso que ele trabalha na embaixada, entendeu? Ele não vai invadir o país inimigo como o James Bond sai atirando pra tudo quanto é lado. E é por isso que quando um cara desses cai, a barata voa, né? Pô, porque ele sabe o nome de todo mundo, né, cara? Porque morre todo mundo em sequência, que nem dominou. Exatamente. Apesar que nem sempre os caras matam, né? Pela Guerra Fria tem aquela brincadeira com os americanos de sacaneio. Tem uma ponte em Berlim que eles chamavam de Checkpoint Charlie, que é onde eles trocavam os espiões. E diz que a ponte é o lugar mais movimentado de Berlim. Eles prendiam os espiões russos e trocavam com os espiões deles que os russos tinham perdido. Sim, na época da Guerra Fria existiam mais de 8 mil espiões na Alemanha, cara. Você tem noção. Era uma movimentação absurda, sabe? Só tinha espião em Berlim, né, cara? Parece esses jogos de RPG online que só tem herói, não tem cidadão. É isso. Todo mundo na Alemanha é espião. Exatamente. Devia ser um lugar muito tenso. Puta que pariu, cara, nego, devia ficar apertadinho, rapaz. Qualquer balão estourando, cara. 30 pessoas levantando. Imagina você ir de smoking passear em Berlim, sacanagem. Ai, ai. E não vamos deixar de comentar da agência brasileira. Inteligência. Não, vamos deixar, pode deixar. Olha só, o Brasil tem serviço de inteligência desde, oficialmente desde 1927. Foi o Conselho de Defesa Nacional do seu presidente Washington Luiz. Depois, em 1946, teve o Sistema Federal de Informações, que era o SFIS. É assim que se pronuncia, SFIS? Na época do Getúlio, a gente tinha um sistema de espionagem razoável. Em 1946 pra frente, você sabe qual é o objetivo de qualquer sistema de inteligência, né? Identificar e caçar comunistas. Comunista. Sempre, né? Em 64, surge o Serviço Nacional de Informações, o famigerado SNI. Isso é um nome maneiro. SNI é tranquilo, e ele é... é o nome mais sinistro. E ele foi criado pra caçar qualquer um que olhasse torto pra ele. Olha o nome maneiro pro serviço. Sim. Serviço de Inteligência Nacional. Sinit. Tá bom, então. De Sinit. Sinit, tá bom. O SNI deixou de existir em 1990 e agora temos a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Você que está ouvindo, você pode entrar para a ABIN com um concurso público. Olha que simples. Eles contratam 250 agentes por ano. Você tem que ter curso superior completo, conhecimento básico de ao menos uma língua estrangeira, disponibilidade para viajar, capacidade de obter dados sigilosos e resistir a situações imprevistas, olha calma, isso. Calma aí, como é a capacidade de obter dados sigilosos? Ah, eu não sei, cara, tá escrito. Sabe o que eu acho engraçado? É que o Vlohane tá se fazendo de desentendido aí. Todo mundo sabe, todo mundo tá cansado de saber que o Vlohane é da Bin, né, cara? Eu não sei de nada, eu nego. Salário inicial, R$2.400, vale. A gente da CIA iniciante ganha $3.500. De qualquer jeito, vender segredo do seu país paga melhor, né? Se a gente dupla, paga muito melhor. Porra, não, imagina. Tem agente aí... Você ganha salário dos normados. Pô, exatamente. Um dos testes do concurso público da ABIN é você descobrir o final da novela antes do... Só não pode ser essa novela, só não pode ser a novela do Manuel Carlos... Todo mundo tá com uma cara. Tá, vamos voltar lá atrás quando a espionagem começou a esquentar, que foi na Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra foi quando caiu a Alemanha e o Japão ainda tava no combate. Não, mas antes disso já tinha espionagem. Quando a Alemanha antes caiu, disso tinha Michael Douglas, cara! Espião Michael Douglas. Excelente filme de espião. Ah, que foi bonzinho. É foda, cara. Como é que é o nome? É? Uma Luz na Escuridão. Uma Luz na Escuridão, puta, esse é isso. Mesmo. Tem um filme antigo também, de espião antigo, que é legal também. Mata Hari com Silvia Pistel. Pô, vocês estão pulando a Mata Hari, coitada. Ela morreu falando disso. Mas a Mata Hari não era bem uma espiã, né? Assim. É, a Mata Hari era uma espiã para os franceses. Mata Hari era uma holandesa que teve uma vida de merda, caralho. Foi pra lá, foi pra cá, morou em Java. Filha de japoneses. Ela era holandesa, né? E ela virou uma dançarina exótica que dizia... Ninguém nunca provou nada contra ela, né? Eles diziam que ela, né, sabia de altas informações e repassava. Mas ela não era Não, ela já sabia exótica. Ah, tá bom. Então ela, na verdade, ela juntou as duas profissões mais velhas do mundo numa pessoa só. Cara, olha, isso é verdade. Muitas prostitutas tiveram esse papel de espionagem, porque elas estavam lá com as pessoas graúdas e elas passavam informação adiante por um dinheiro, fazendo sua vida assim, cara. É legal as versões da execução dela, né? Ela foi presa por quem? Quem que prendeu a Mata Hari? A França prendeu ela. Ela foi acusada de ser agente dupla e que, de passar segredos franceses pra Alemanha. Porque ela dormiu com metade do exército alemão. E ela foi fuzilada. Aí tem umas várias versões da execução dela, né? Uma delas, que os caras que foram fuzilá-la, os soldados, tiveram que ser vendados pra não sucumbir ao charme dela. Ah, que A outra história é que ela mandou um beijo e soltou a roupa, assim, ficou peladona. Que isso. Isso é lenda. E a terceira, que é mais sinistra, que fala que ela, na verdade, ela não tava nem aí quando foi ser executada, porque ela já tinha... trocado uma ideia com um oficial francês. Falaram assim, ó, você troca por bala de festim que a gente dá um picote no final. Que isso. Ah, viu? Mas ela foi da época da Primeira Guerra, né? Primeira Guerra, exato. É. Ela teve uma filha com James Bond, chamava Mata Bond. Que pariu. No filme que assinou... Filha da puta. É verdade, Mata Bond. Na comédia Cassino Royale de 1967 tem a Mata Hari namorando com o James Bond e tendo a filha lá. Muito bom. New Paroski. Немного. Полезно знать, что думает противник. A Segunda Guerra teve a guerra, na verdade, das cifras, né, cara? Porque informação era tudo. Você precisava passar informação e você tinha que fazer com que essa informação não fosse interceptada pelo inimigo. Então os alemães criaram uma parada muito maneira, que era a máquina Enigma. Não, eles não criaram, não. Eles compraram uma empresa polonesa que fabricava a máquina. Ah, é? Olha só! É por isso que eu chamo o Bluehand. Cara, que puxada de tapete no Jovem Nerd, cara. A Enigma é fabricada por uma empresa polonesa e é vendida normalmente. Só que nenhum exército comprava. Os únicos que compraram ele foram os alemães. Depois que os alemães invadiram a Polônia, obviamente eles pararam de vender a máquina para os outros. É claro, né? Olha só, e era o seguinte, era tipo uma máquina de escrever, ela tinha um cilindro com 3 rotores removíveis. E a cada vez que você fosse escrever, você podia trocar os rotores. Depende do modelo. Não, mas porra... O desenho dela é pra ter até 5 rotores, são 6 tipos diferentes, rapaz, assim, mas eles nunca fizeram todos os tipos, foi por isso que os ingleses conseguiram quebrar os códigos. Ah, então, mas olha só, como é que funcionava? Era simples, você digitava, né, você... datilografava lá. Por exemplo, a letra M. Aí o que acontecia? Ele eletricamente acionava lá os rotores e ele digitava, em vez de M, uma outra letra no lugar do M. A resposta que ela te dava, acende uma luzinha embaixo da letra, que é a letra de resposta. E aí o que acontece? Quando você digitasse, ela ia embaralhando tudo. Se você digitasse o M de novo, ela obviamente não ia digitar a mesma letra que ela substituiu. Se ela substituiu... Se não, código se não é exatamente pra escolar, né? Aquela banda Enigma dos anos 80 tenta, li a partitura escrita por essa máquina, por isso que... Então era isso, era basicamente você escrevia a sua mensagem e ela embaralhava e saía tudo sem padrão nenhum. E não tinha como você decifrar se você não tivesse a chave, né? E assim que eles mandavam as mensagens... Mas o código de Enigma não é só os rotores, é uma combinação entre o rotor e uns fiozinhos na frente que faziam o código. Exato, e aí, quer dizer, mas a pessoa que recebia a mensagem, ela sabia reverter e aí decifrar a mensagem. Ou não, por isso que ele era secreto. Não, a pessoa que recebia... intenção de receber, né? Os alemães, né? Inclusive, as embarcações que tinham as máquinas de Enigma, elas tinham a ordem seguinte: se elas fossem abordadas, danificadas, ou se fossem afundar, eles tinham que destruir a máquina para que nunca caísse na mão dos aliados. Destruir a máquina... Vem cá, olha só. O Enigma, o cara escrevia numa folha de papel, certo? Certo. É. E aí fazia o quê? Pô, correio? Não, ele passava por rádio, né, cara? Escrevia no papel, passava depois rádio também. Aí ficava R, L, J, U... É. Exato, as mensagens eram passadas assim. Os ingleses e americanos falavam assim: tem um mongolzinho. Mas aí o que acontece? Em 41, um submarino U-110, ele sofreu danos lá por cargas de profundidade. Ah, não, essa história é mentirosa, não, por favor. A história é verdadeira. A história é verdadeira da parada. Qual é a história verdadeira? É? A primeira Enigma foi roubada por um judeu polonês que se disfarçou de nazista, trabalhou pra SS. O cara é corajoso. Porra, o cara é macho pra caralho. Conseguiu chegar a ter permissão de mexer na máquina. Botou a máquina embaixo do braço e fugiu com a porra da máquina. Sério? Com um livro de código. Meu Deus! Aí foi pego pelos resistência. A resistência queria sacanear ele, queria mandar só a máquina sem mandar ele junto. Ele disse que não, escondeu o livro de código. Aí o nego foi obrigado a mandar ele e a máquina pra Inglaterra. Caraca, cara. Olha, essa foi a primeira que eles botaram a mão. Mas é do submarino. Que resistência? Resistência francesa, né? Eu tenho certeza. Foi, claro. Claro, porra. Escroto, né, cara? Vai tomar no c... Que povo, cara. Por quê, cara? A resistência francesa são os resistentes. É, vou mandar só a máquina. O judeu que se foda. Vai pro campo de concentração, é isso? Ai. Não, na verdade, eles queriam que o cara continuasse trabalhando pra eles lá dentro da... É, eles não queriam perder o contato. É certo, né, o cara falou o famoso... Nem fudeu. Cara, o cara botou a Enigma debaixo do braço, pegou o livro manual e foi embora. Ele ia voltar pra onde, cara? Pois é, cara. Eu voltava no dia seguinte. Ia chegar no dia seguinte de manhã. E o que aconteceu? Que tumulto? Exatamente, né, cara? Mas então depois eles teve o caso submarino, né? Teve, eles pegaram mais um monte. Ele emergiu porque tava danificado e todo mundo saiu correndo achando que o submarino ia afundar. Na verdade, eles botaram o submarino pra afundar, só que a porra do submarino não afundou. Eles botaram uma carga de submarino pra explodir. A parada não explodiu, o submarino não afundou. Então, aí todo mundo saiu correndo achando que ia afundar e aí eles capturaram a Enigma do submarino. E não é aquela história mentirosa do filme, quem fez isso foi os ingleses, não foi os americanos. Não tem americano nessa história. Não, mas não, aquela história do filme é aquilo... Não, os acontecimentos, tipo, o nego pegou o submarino, roubou a Enigma. Aquela sequência deles pegarem o submarino e roubar a Enigma foi aquela sequência mesmo, eles roubaram a Enigma. Agora não tem americano na jogada nenhum. Ah, você tá falando daquele filme, o 571? É. Não, aquilo é fictício, né? Não, aquilo teoricamente seria como é que eles conseguiram roubar uma das primeiras Enigmas, que eles dizem que é a primeira, que não é a primeira desse maluquinho. Tem uma briga com a Inglaterra, porque a Inglaterra foi reclamando quando saiu esse filme, porque os americanos colocaram eles na jogada fazendo a história toda, e na verdade não tem americano nessa história. Uhum. Mas é assim que se reescreve a história, meu amor. New Paroski. Nimnoga. Outro código usado era o JN25, que era dos japoneses. Ah, pensei que era do Jovem Nerd. Mas o código japonês não era muito bom. Os americanos quebraram ele logo no início da guerra. Mas o que acontecia? Os japoneses trocavam toda hora os livros chaves. Eles trocavam e faziam novas edições. Então ele era constantemente atualizado. Mas o que aconteceu? Uma vez os americanos pegaram, né? Os japoneses não souberam, eles decifraram. E aí eles estavam lá ouvindo tudo que os japoneses falavam. Isso, inclusive, foi fundamental pro Almirante Nimitz massacrar 4 porta-aviões japoneses na Batalha de Midway. Eles ganharam porque eles sabiam exatamente o que os japoneses iam fazer, tudo que eles iam fazer, que eles decifraram com o JN-25. Nego fala que os americanos sabiam do ataque de Pearl Harbor porque antes da guerra começar, os americanos já tinham quebrado o código japonês e eles interceptavam todas as mensagens pra embaixada e eles sabiam decodificar as mensagens. Dusan Dusko Popov, o homem que descobriu os planos secretos japoneses para o ataque contra Pearl Harbor. Japão, em matéria de espionagem, era um zero à esquerda, né, cara? Era um zero à esquerda. Não, porque aquele Richard Sword, que era russo, foi que descobriu a Operação Barbarossa, ele estava no Japão e descobriu os planos japoneses antes deles tentarem atacar a Rússia. Os alemães também tinham uma outra máquina de código que não ficou famosa, que é uma máquina por rádio telégrafo. O telex deles tinha uma máquina acoplada que fazia a criptografia sozinha. E essa do rádio telégrafo, se não me engano, os ingleses nunca quebraram. New Paroski. Tinha também uma unidade especial chamada SOE, Special Operations Executive, que faziam as missões clandestinas de sabotagem além das linhas inimigas. Inclusive, quem jogou aquele joguinho Comandos sabe exatamente o que eu tô falando. Lembra? Yes, sir. Tinha um cara da resistência francesa que sempre que você tentava fazer uma coisa que não dava, ele falava assim: This is impossible. Durante muitos anos da minha vida, sempre que eu tinha que falar alguma coisa era impossível, eu falava assim, que nem esse filho da mãe. Isso é impossível. Mas olha, esses caras usavam os primeiros gadgets. Eles usavam pistolas em formato de charuto, tinha um tiro só. Usavam canoas submersas, que elas podiam ficar no fundo dos leitos. E aí eles podiam trazer elas à tona e fugir. Eu duvido que eles usassem o sapatofone. Não, ainda não tinha. Você sabe que a CIA fez o sapatofone depois da história do Maxwell Smart, que apareceu outra coisa, a CIA fez um meio de sacanagem, meio testando, ver se funciona aí. Ah, meu Deus. Tem no museu da CIA. Eu nunca vi pessoalmente, já vi na internet. Excelente. A bateria ficava onde, né, cara? No sapato do Bozo, né, cara? Exatamente, no mínimo, né, cara? Ou uma plataforma daquela gigante. Mas então era isso. Eles contrataram até cineasta. O cineasta Elder Willis. Ele fazia árvores e pedras falsas, que eles deixavam munições, armas, equipamento, tudo estocado lá atrás das linhas inimigas. Muito maneiro isso. Peraí, como assim? Ele jogava uma árvore de paraquedas, a árvore descia, aí a árvore andando assim de um lado, ficava uma paradinha ali. Tem uma coisa que eu não pensei. Como assim? O espião entrava com uma árvore de fibra, de vidro? Sabe, ela é de vidro? Punha o pezinho só por baixo e a árvore andando? Ah, meu Deus. Pô, fica me desenhando de né? Mais uma vez me lembrei agora de Top Secret, que eles invadem lá o castelo dos nazistas vestidos de vaca. Exato. Você lembra? Claro. Existe algo na espionagem que é muito mais maneiro, que é a contra-espionagem. Porque se você, né, assume a posição de querer roubar informações secretas de alguém, esse alguém, para se defender, pode querer te sacanear. Essa é a melhor parte. Né, cara? E uma operação muito famosa de contra-espionagem foi a Operação Gold. Durante a Guerra Fria, em 1956, os americanos e britânicos juntos cavaram um túnel de 450 metros de comprimento em Berlim para chegar no subsolo de uma estação de operação russa. E aí eles iam instalar uns aparelhos de escuta, né, para ouvir tudo que tá acontecendo. Só que tinha um... Aí é o agente duplo, pra que serve? George Blake, o inglês, trabalhava pros russos. Avisou que ia acontecer, né? Aí o que acontece? Vamos prender, vamos matar os caras. Não, olha só que espetacular. A KGB deixou tudo acontecer. Deixou os caras irem lá, instalaram as escutas e passaram meses enchendo os americanos e os ingleses de informação falsa. Ainda falavam alto e pausadamente, né, cara? Cara, mas tem uma história Mas isso foi do especial do Discovery. O tal especial que eu te falei, Zagal, de espionagem. A embaixada russa em Berlim entrou em contato com a Shell e se pediu pra comprar uma marca de Shell. Isso, muito maneiro isso. Aí a Shell entrou em contato com o governo americano avisando isso. O governo americano treinou dois agentes da CIA pra fazer manutenção da marca da Xerox e os caras alteraram a marca pra ter uma marca fotográfica dentro. Exato. Tudo que era copiado, a marca batia uma foto. E os caras da manutenção da máquina eram agentes da CIA. Exato. O nego acha até hoje que os russos sabiam e os russos usavam a marca pra fazer contra-espionagem. Cara, sinceramente, quem acredita aqui que os russos não abriram a máquina e nenhuma vez viram a máquina fotográfica lá dentro? Não, porque tem uma outra tão idiota quanto essa. É que os russos deram de presente pros americanos, né? Na mesma embaixada, pra embaixada americana na Alemanha, uma águia americana. E os americanos pegaram a águia e botaram dentro da embaixada. Que ótimo. A águia tinha uma câmera dentro, óbvio. Ah, mas peraí. Você tinha que buscar o filme, né? Quem é que entra lá pra pegar a águia? Parece que os caras pegaram depois o filme. Os americanos dizem que eles sabiam da parada e que usavam a águia pra passar informação falsa. Ah, tá. Bom. É porque a águia tinha uma lente gigante no lugar do olho. Provavelmente, Esse negócio de receber presente, cara, se eu sou um russo de uma embaixada e alguém me dá um presente, cara, eu exploto a embaixada com tudo dentro, cara. Valeu, fudeu, comprometeu tudo, pra lá saber no lugar. New Paroski. Nemnoga. A KGB era o forte dela era contra-espionagem mesmo, né? Os caras da KGB eram bons. O diretor da CIA, na época de 66 a meados dos anos 70, era Richard Helms. Ele falou que era mais fácil o homem pisar na Marte do que manter um espião infiltrado em Moscou. Olha pra só. Ver como era difícil a parada. Imagina um espião. Pensa em Moscou, um americano que fala russo. Aí você pega um americano normal que fala russo, sem um sotaque de verificar o que o russo verifica na hora. Vai enfiar o cara no país comunista, um americano com outra mentalidade. Porra, só não isso já eliminou 90% dos espiões. Não, o espião tinha que ser o russo que tava traindo a própria pátria. Tinha que ser o russo traído. Exato. E, pô, pra arrumar o russo traído também não deve ser tão fácil assim. Por isso que a Alemanha não conseguiu infiltrar muitos espiões na Inglaterra durante a Segunda Guerra, que eles começaram a jogar os caras de paraquedas de noite. E aí... Chegava de manhã, eu acordava de manhã, tinha um alemão de 2 metros sentado na mesa. É batata? Não, repolho. Ich bin ein Englishman. New Paroski. Немного. Полезно знать, что думает противник. Em 1943, teve uma outra operação de contra-espionagem muito irada da Inglaterra, que eles queriam invadir a Sicília, no Mediterrâneo, né? Só que tinha a defesa alemã fodida lá, cara. Não tinha, era uma fortaleza. Aí o que aconteceu? Uhum. Eles pegaram o corpo de um soldado que tinha morrido alguns dias, vestiram uma farda da marinha nele, colocaram as credenciais de um fictício Major William Martin, que nunca existiu, colocaram cartas no bolso com informações falsas sobre uma invasão na Sardenha e na Grécia. Levaram o cara submarino até a costa da Espanha, jogaram o corpo no mar, a maré levou o cara até a praia, os espanhóis pegaram, levaram pros nazistas e, de repente, as tropas começam a sair da Sicília em direção à Sardenha. Deu certo, e eles tomaram a Sicília bem facilmente. Aquele papel à prova d'água. Ah, cara. Isso é ser muito otário, né, cara? É o cara. Sabe quando você trabalha numa empresa e você tem que, sei lá, fiscalizar alguma coisa? Você tem que pegar roubo, sabe? E você fica. Quando eu comecei a trabalhar no motel, meu serviço era esse. Era fazer a conferência. Aí, cara, eu ficava analisando as contas e olhando os recibos. O meu sonho era pegar uma parada errada, sabe? Igual a berinjela que trocava pela luz negra, né? É a mesma coisa, cara. O espanhol se atrapalhou, sabe qual é? O cara achou um oficial da marinha inglesa, sei lá, com um bolso abarrotado de panfleto, vem invadir a Sardenha. Porra, cara. Sardenha é o meu destino. Ai. Que pariu, cara. O mapa com X gigante, atacar aqui, sabe? Porra. Pois é, mas pros ingleses não custou nada, né, cara? Vai que dá. Vamos tentar, vai que funciona, né, cara? Vai que cola. New Paroski. Немного. É legal a gente falar aqui, aproveitar e falar das operações fiascos, né? Nem toda operação dá certo. Essa deu certo, né? Pra quem armou. Agora, nem sempre dá. Por exemplo, a gente pode citar, armar e treinar o Talibã gastando 3 bilhões de dólares não foi uma coisa que deu muito certo, né? Pô, cara, deu certo. Eles expulsaram os russos. O problema é que eles continuaram, eles deviam ter morrido depois. Eles podiam ter entrado em autocombustão, né, cara? Os americanos estão esquecendo de matar eles depois, ué, mas tá, ai, ai. O objetivo original funcionou. A CIA sofreu um monte de arranhões aí na sua imagem. Eles quiseram atrasar, inclusive, o programa nuclear do Irã. Contrataram um cientista para vender informações erradas sobre o programa nuclear para os iranianos, né? E não contaram nada, deram um papel na mão do cara. O cara foi analisar o papel, notou vários erros e consertou tudo. É, que ótimo. E vendeu informação. E hoje, muitos analistas concordam que essa operação acelerou o desenvolvimento nuclear do Irã, em vez de atrasar. Essa pedra nuclear hoje em dia é uma vergonha, qualquer coisa de atrasar. Pô, é uma tecnologia de 60 anos. Qualquer país que queira vai conseguir fazer. Acho que 60 anos depois já não é um conhecimento difundido total. Você mesmo tem uma embaixo da sua cama, né, Caio? É. Pô, nego pode não saber os detalhezinhos mínimos que precisa de um certo teste, mas qualquer país tem um dinheiro pra investir. O que vai conseguir fazer? Hoje tem internet, né? Você tem construçãobomnuclear.com, sabe? Não, não tem mais nenhum pulo do gato secreto na parada que ninguém vai conseguir descobrir. Você precisa de dinheiro e só precisa de duas pilhas grandes e detergente, cara. New Paroski. Nemnoga. Outro fiasco, grande fiasco da CIA, né, conhecido, foi a invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Aliás, tudo relacionado a Cuba foi um grande fiasco, né? É porque o Fidelito, cara... Tem o corpo fechado. É sinistro, cara. Tem o corpo fechado. Ele é sinistro, cara. A gente tem que admitir isso. O cara tá aí. Veio, ficou até quando quis, saiu rindo e tá tudo certo. Em 1960, a CIA pegou, treinou e armou 1.500 cubanos exilados... né, para invadir Cuba e derrubar o Fidel. E aí eles fizeram a invasão na região chamada Baía dos Porcos, e eles achavam que assim que entrasse essa resistência, o povo ia se inflamar contra o Fidel e ia ajudar os caras, né, porque 1.500 caras era pouca coisa. Aconteceu tudo errado. Vazou informação para o espião russo, a informação chegou no Fidel, ele sabia quando ia ser a parada, aonde ia ser a parada. O povo não foi contra, foi justamente o contrário, todo mundo apoiou o Fidel. Porque a Revolução Cubana, cara, ela foi apoiada pelo povo. Exato. Foi. E os americanos achavam que não, que o Fidel não tinha apoio popular. E aí foi tudo um pensamento idiota deles, condenando desde o início a operação. A operação estava destruída desde aí. Eu acho que, né? Eu acho que o pessoal não gosta do Fidel. É o mesmo pensamento idiota americano que fez eles perderem o Vietnã. É aquele pensamento de que não, o povo vai nos apoiar. Ih, caramba, não foi não, o bicho pegou aí. Exato. Então, foi um grande fiasco, veio a público, né? A CIA ficou manchadíssima. Tentaram matar o Fidel de mil e uma maneiras, com um charuto envenenado. Tentaram botar um explosivo no lugar onde ele mergulhava. Cara, até botar aquele peixe venenoso bizarro onde ele nadava, ver se ele pegava a porcaria do peixe, nem fez. O que eu vi num documentário foi que a maneira mais próxima que eles chegaram de matar o Fidel foi que eles conseguiram recrutar um garçom de um hotel onde o Fidel sempre ia, e ele sempre pedia um milkshake de chocolate. Aí deram duas pastilhas que ele tinha colocado no milkshake de chocolate, o Fidel ia tomar, ia ter um ataque do coração, ninguém ia saber o que aconteceu. Aí o filho da mãe guardou no freezer as pastilhas, pra quando o Fidel chegasse. Poxa, e tal. Acontece que o... Já tá geladinho, o né? Frio tirou toda a substância venenosa da parada, sei lá, congelou e perdeu a vida. O cara botou a parada no milkshake, o Fidel tomou, continuou rindo, tararau, fumando... charuto, etc. Nunca conseguiram matar o Fidel. Eu acho que o Fidel já sobreviveu a mais de 200 atentados, cara, uma coisa assim, sabe? O Fidel é undead, né? Não vai descobrir isso. E eles queriam, até deram substâncias pra que a barba, isso dizem, né? Que eles queriam que a barba dele caísse com uma substância lá. Porque o Fidel dizia, depois da Revolução, que acho que ele só ia tirar a barba quando houvesse... justiça é que... pro povo cubano. Não, como é que era? É porque ele tinha o queixo igual o do Noel Rosa, cara. Na boa, cara, a CIA não merece esse nome. Casos famosos da espionagem. São muitos, assim, caso famoso de espionagem, né? é algo meio que se contradiz, né? Porque não deve ser famoso nunca, né? Mas... se é famoso, tem alguma coisa que tá alguma coisa errada. Mas são casos que se tornaram abertos depois de muito tempo, ou que, né, as pessoas eventualmente souberam. Ou vergonhas famosas. Ou vergonhas famosas e tal. E um deles que a gente tem que falar é do casal Rosenberg, né, cara? Os maiores agentes duplos da história dos Estados Unidos, os únicos americanos executados por espionagem contra o seu espionagem, país. Né, que era um casal, o Julius e Ethel Rosenberg, dois judeus comunistas, ativistas desde a juventude. Membros do Partido Comunista. Nego tava com a razão com o negócio comunista, hein, cara? Olha aí. Sabe o que eles fizeram, cara? Eles simplesmente roubaram o Projeto Manhattan e deram de mão beijada. Deram pros russos. Parece que vários outros cientistas do projeto também eram comunistas também, e também ajudaram eles. Só que a história toda foi que os dois se recusaram a denunciar quem foram os outros. Eles eram os cabeças da rede. É, eles eram. Projeto Manhattan. É o Projeto Mundank que os americanos fizeram na Segunda Guerra Mundial, que é muito famoso. O quê? Projeto Manhattan. Caralho, velho. Pariu. Surtou alguém chama tá olhos de branco pra levar esse. O Projeto Manhattan foi a construção da bomba atômica. Ah. O casal Rosenberg, né? Eles eram. Mas eles tinham se desafiliado oficialmente ao Partido Comunista. Mas eles eram malditos comunistas, cara. Não, mas eles foram recrutados em 42 pelo grupo que iria se tornar a KGB pra fazer espionagens para a União Soviética. Zagal é muito macartista. O que aconteceu? Esses caras, eles foram cabeças de uma grande rede de espionagem, inclusive cunhado do Julius, era, passava segredos, desenhos técnicos sobre o uso da bomba e etc. E ele, cara, não... Qual era o desenho técnico do uso da bomba? Era um cogumelo assim? Você acha que não existe? Agora, a verdade seja dita, né, cara? O negócio de espionagem é essa chatice, né? É você ficar arranjando gente pra trabalhar pra você. Exatamente. É isso que você faz. É tipo o funcionário da Emma aí, pô. É uma coisa. Cara, a espionagem é uma grande pirâmide, né, cara? Exatamente. New Paroski. Nemnoga. Engraçado é que o casal Rosenberg, ele não fez nada disso por dinheiro. Eles faziam por ideologia mesmo. Eles eram, além de comunistas, eles acreditavam que essa tecnologia não poderia ser monopólio de uma nação só, sabe? Mas isso é o pensamento de quase todos os caras do Projeto Manhattan. Todos eles, por isso que o nego diz que tinham mais cientistas do projeto junto com eles, que eles negavam, diziam que não. Uhum. Que vai voltou essa da... equipe, né, cara? Foi o Oppenheimer, né, cara? Os americanos não podiam ter isso. Maldito RH. É sempre culpa do RH, cara. Mas olha só, o Rosenberg, ele entregou vários outros segredos, inclusive um muito maneiro, que era do fusível de proximidade, que era tipo um detonador sofisticado. Custou $1 bilhão em pesquisa. O cara entregou pros russos. Essa tecnologia foi instalada nos mísseis antiaéreos que derrubaram o U-2 em 1960, o avião espião americano sobre o solo soviético, aquele caso famoso. O fusível de proximidade foi inventado pelos ingleses mesmo, não tem importância, os americanos já tinham copiado mesmo. Ah, é? Ah, bom, é. Então tudo bem. Mas então, ele entregou para os russos isso. Esse caso do U-2 foi mais uma crise diplomática de espionagem, porque o U-2 é um avião de espionagem. O U-2, né? Foi a crise do vexame, porque qual é o chama do U-2 foi feito para voar a uma altura que nada conseguia interceptar ele. Exato. Então, quando o 2 voou a primeira vez, os russos mandaram um MiG atrás do 2, o MiG olhou, viu o 2, vai e falou, bom, beleza, tchau, o 2, não passou nada. E os americanos, nós estamos foda, viu, nós temos um avião que voa acima, os russos não podem fazer nada. Aí eles mandaram o 2 pra terceira ou quarta vez, quando o 2 estava voando, dizem os americanos que o 2 teve um problema e teve que baixar a altura. Os russos dizem que baixou porra nenhuma, que eles pegaram o 2 na altura que estava lá no alto. Aham. Uhum. E os russos mandaram um míssil de terra arca enquanto estava abaixo. Pois é, o Gary Powers caiu lá de, sei lá, 10 mil metros de altitude, não morreu. E ele foi preso, né? Ele conseguiu sobreviver à queda, ejetou. Se declarou espião na televisão. Foi obrigado, né? Depois de apanhar, provavelmente, muito. Rolou o vexame na conferência desse país com Khrushchev. É porque primeiro os Estados Unidos falou, não, você não é nada disso, né? Espionagem e tal, tararéu. O cara perdeu o rumo. Os americanos negaram que tinha um avião. Aí numa conferência em país, numa conferência de paz, o Khrushchev chegou e falou, nós temos um prisioneiro, nós pegamos o seu avião, nós temos um prisioneiro, o espião está com a gente. É, pois é. aquele mega vexame. Acabou que, né, foi um vexame mesmo, os Estados Unidos teve que admitir, pedir desculpas daquele cara. Meio da Guerra Fria, né, 1960, é. E o piloto Gary Powers ficou 2 anos preso e acabou sendo trocado por um espião russo que tava preso também nos Estados Unidos. Checkpoint Charlie. Exatamente. E horrível, cara, que no fim da vida, o Gary Powers, no fim da vida, virou repórter de trânsito, olha só, ele escreveu um livro, óbvio e tal. Os americanos consideravam ele na época um traidor, porque ele sim, se matou. Sim, ele foi criticado caiu. Quando ele voltou, porque primeiro, eles falaram que ele não acionou a autodestruição pra destruir as câmeras e fotos e tudo, e ele não se matou com a parada de cianureto, etc, né? Ele ainda foi criticado. Eles falaram que ele tinha que ter se matado, porque ele não se matou, que ele era um traidor. Exato, absurdo, né? Mas ele teve a sua vida civil depois, normalmente, virou repórter aéreo de trânsito e morreu numa queda do helicóptero, enquanto ele tava... Acabou a gasolina, acabou o combustível do helicóptero, caiu e ele morreu. Olha que merda, cara. O cara é perfeito, cara, não adianta. Caraca. New Paroski. Немного. Aliás, nas netas todo me ativo, né? Voltando ao casal Rosenberg, eles acabaram presos, né? Foram acusados de chefiar uma rede de espiões e eles negaram tudo, maluco. Até a morte. Parece até político brasileiro, compadre. Negaram até a morte, literalmente, cara. Foi cadeira elétrica ou foi isso? Pegaram cadeira elétrica em 53, tinham 2 filhos de 6 e 10 anos e eles ofereceram uma última chance de eles revelarem um único nome de cúmplices deles. E aí teria a pena de morte revogada pelo presidente. Eles não falaram nada, ignoraram solenemente e morreram eletrocutados, cara. New Paroski. Немного. Aliás, nas netas todo me ativnik. Operação Ira de Deus. Ou em português ficou Cólera de Deus? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus? Operação Cólera de Deus é muito vexaminoso. Operação Ira de Deus, do Mossad, essa é famosa. Virou filme recentemente. Filme do Spielberg, Munique, que retrata isso brilhantemente. Pô, cara, esse filme ficou é bom, um filmaço, cara. É um filme muito bem feito. O Spielberg é foda, né? Pra começar... Ele consegue te transportar, não só pra época, assim, mas pro sentimento da época. Parece que você tá vendo um filme da época, né? Exato, assim, o Spielberg é foda, feito cara. Na época, cara. Né? Foi, pra quem não sabe, foi em 1972, nas Olimpíadas de Munique, né? Teve o grupo Setembro Negro que invadiu lá. Aliás, minha tia avó estava nas Olimpíadas, eu tenho uma lembrança da Olimpíada até hoje, já tem a torrezinha da Olimpíada. Meu Deus. E o grupo Setembro Negro, né, pegaram lá, mataram os atletas israelenses e fugiram. Eles já estavam pra sequestrar os israelenses. No eles queriam libertar prisioneiros, né, não era isso? É, eles queriam trocar negros da OLP pelos atletas. No final acabou dando tudo errado e eles mataram alguns atletas. Por que que deu errado? Porque quando acabou a guerra, proibiram a Alemanha de ter qualquer tipo de exército ou grupo especial e tal. Caras o exército alemão não pode agir na rua. Os caras que foram usados para tentar dissuadir lá os sequestradores, uh-huh. Era policial de rua, completamente idiota. Era tão idiota que tentou invadir e não sabia que os sequestradores dentro lá da Vila Olímpica, eles tinham uma televisão e tava tudo sendo filmado e eles estavam vendo que os caras estavam... exatamente, aconteceu isso. É, e eles ficaram lá durante um tempo, depois conseguiram ir para um aeroporto e mataram todos os atletas judeus, né, israelenses. É, os sequestradores morreram também. Morreram? Morreu geral. Ah, quem não morreu foram os mentores da parada, que não estavam lá. Eles matam alguns na Vila Olímpica, aí depois da parada, eles vão pro aeroporto. No aeroporto já tem alguns reféns vivos. Aí o nego faz de novo uma outra operação. Não contente de ter feito merda a primeira vez, os caras gostam de fazer merda a segunda. Aí quando eles vão fazer a segunda operação de resgate, eles terminam de matar todos os outros reféns e os sequestradores. Eu acho, se não me engano, que sobra um ou dois dos sequestradores, mas são presos, whatever. Não, é, ninguém fugiu. Ninguém se livrou. Cara, quando você faz uma cagada dessa, não tem como você escapar, cara. Pois é, foi o que eu imaginei, mas eu... Nem o Al Pacino escapou, cara. O Mossad imediatamente deu início à operação que ia perseguir e assassinar todos os mentores e pessoas ligadas ao grupo Setembro Negro, né? Que na verdade era uma grande operação de vingança, né? No dia seguinte, Israel já bombardeou uma área lá, a Palestina, matou 200 pessoas e tal. Não tinha nada... Bombardeou um campo de refugiados. Não tinha nada a ver com a história, mas eles tinham que mostrar que eles eram, né, fortes, o cacete, cara, e tal. Tem que lembrar também que essa parada toda, o Estado de Israel já tinha rolado as duas invasões árabes no Estado de Israel. Já era uma zona de guerra bizarra e eles estavam querendo mostrar que que eles podiam. Exato. Tava naquela briga de que eu posso, eu mando aqui nessa porra. Então os caras tinham que mostrar o poder deles. Exatamente. Então teve várias operações. Teve a operação que eles plantaram a bomba no telefone de... do atrair Mohammed Hamshari, que é... Ah, aí eles foram matar, todos os caras que bancaram e os diretores dos atentados. Então, ele era um representante não oficial da OLP em Paris. Eles fingiram que iam fazer uma entrevista com eles, que eles estavam interessados na causa. Enquanto ele saía pra entrevista, os outros agentes entraram, botaram a bomba no telefone dele. No dia seguinte ligaram, o cara atendeu, falou, você é o fulano? É. Aí explodiram a bomba e o cara morreu 3 semanas depois no hospital. E aí foi isso, foram matando um a um dos caras. Houve cagada, mataram um garçom na Noruega que não tinha nada a ver, confundido. Isso não é muito divulgado, né? No Munique não tem isso, não, né? Não tem. Não. Nego não bota a parte ruim da história. Só não, mas olha só, o Munique é cinema, né, cara? É fantasia. No Esquadrão do Mossab tem o Hulk, o James Bond e o Júlio César, cara. Verdade. Pô, por isso os caras conseguiram fazer a missão, pô. No documentário que eu vi, aparece que foi tipo uma crise diplomática com a Noruega, né? Que os caras foram presos, os agentes do Mossad na Noruega. Exato. E o governo de Israel negou que eles eram agentes. Tá, a missão era essa, ia negar tudo. Na verdade, não existe nenhum treino de agente secreto, né, cara? Não, os caras são... é empurrado pra aquela parada e vai se virando, sabe? Esses agentes, assim, que fazem operação de assassinato, coisas assim, imagina-se que eles tenham um treinamento militar qualquer. Agora não é um treinamento de James Bond, né? Você não faz um curso de agente secreto. Não, você faz um curso seja de... Seja KGB, seja na CIA, seja na casa do... Qualquer lugar que você entre. Você não vai se formar agente secreto, saber um monte de coisa. Mais ou menos. Olha que na bíblia tem esse curso. Mais ou menos. Não, pra você ser agente secreto da CIA... Você precisa ser careca, ter tatuagens e praticar esportes radicais. E você se vira seu pra lá, diesel, né? Cara, pode pegar as argentas, né? Não emprego tão ruim assim, não, hein? Não, olha só, tem um livro chamado Blowing My Cover, My Life as a CIA Spy. Minha vida como uma espiã na CIA, da Lindsay Moran Kegley. Ela foi agente da CIA durante 5 anos, é recente, e ela escreveu um livro contando como é que é a vida dela. Eu tô me segurando muito pra não fazer uma piadinha aqui, cara. Uma piadinha. O nome do livro é Blowing My Job, da Lindsay Ela disse que o processo de seleção é simplesmente sinistro, né? Os negros reviram a sua vida, seu passado, seus parentes, seus traumas de infância, tudo. Ai, que sinistro. Não, além disso, que sinistro. Você perde a sua vida pessoal. Não tem mais vida pessoal. Ai, que sinistro. Ué, você não acha maneiro ter vida pessoal, porra? Não, whatever. Ela disse que no treinamento ela aprendeu a saltar de paraquedas, a arremessar carro contra o muro sem se ferir. Essas paradas e toda... A saber bater de carro. Isso aí qualquer mulher já sabe desde New Paroski. Немного. Полезно знать, что думает противник. Ela disse que tinha um lugar chamado A Fazenda, que é onde eles viviam outros papéis, pra fingir que eles são outras pessoas, sem errar, sem dizer o nome verdadeiro delas, etc, etc e tal. Mas ela falou, cara, que... Tipo, eu sou Henry Gale, assim? Exato. E aí, mas ela falou, cara, que, assim, o principal trabalho é chato, cara. Ela ficou metade do tempo da vida dela nascia no escritório, sabe? Quando ela tinha que fazer missão de campo, ela tinha que conhecer um cara... Sabe, basicamente ela tinha que abordar as pessoas e perguntar se elas querem vender segredos. É isso. Aí ela foi lá pros Balcãs e ficou lá chavecando um comerciante albanês muito influente. E o cara tava mais empolgado em tentar comer ela do que qualquer dinheiro que ele ia ganhar da CIA. Quando eles fizeram a primeira viagem juntas, fingindo que eles eram um casal, que eles de fato fazem isso, que é fácil você entrar duas pessoas de sexo oposto em qualquer lugar, fingindo que é um casal, o cara ficava que nem o Marabate, sabe? Aê, tô comendo! Aí ele ia no restaurante falando alto. Pô, eu tô muito feliz de colaborar com o governo americano. Ela, cala a boca, porra. Então, cara, assim, não tem glamour. Assim, é burocrático. E ela disse que a CIA é absurdamente desorganizada e burocrática, que os melhores profissionais acabam saindo porque eles reconhecem mais as pessoas que cumprem o protocolo do que as que são mais competentes, né? Jack Bauer que o diga. Eu quero saber o seguinte, ela deu pro Mohammed lá, pro claro. Não, ela namorou um... Ela disse que não. Ela disse que namorou... A única coisa que ela podia fazer de vida pessoal era se apaixonar de vez em quando. E ela namorou um informante, mas só isso, mas não conseguia separar a vida pessoal do trabalho nunca. É, esse livro deve ser muito ruim, cara. Por quê, cara? É quanto a verdade. A única coisa que eu consegui fazer de vida pessoal foi me apaixonar. Vai pra puta que pariu, cara. Que porra chata, escrota, cara. New Power Oscar. Немного. Sabe o que eu sei que acontece quando você sai da CIA porque você morreu? Ah. Se você, você morre em serviço, tem uma lista daquelas paredes de mármore que os americanos adoram, com o nome de todos os agentes da CIA que morreram em cumprimento do seu dever. E aí, quando o cara é um agente secreto, qualquer coisa assim que não possa ser divulgado, tipo James Bond, né? Eles botam só uma estrela solitária, sem o nome. Pô, que caído, né, cara? Que sinistro. É, tu se fode a vida inteira. Entendeu o nome da parada. Tem o nome, cara. É, esse é o verdadeiro espião. E no Projeto Caos é assim, cara. No Projeto Caos, quando você morre, você tem um nome. O nome dele é Robert Poulsen. Garibaldi, você com esse Garibaldi que você não adora. Não é o Garibaldi, esse nome não existe. Eu confundi, é Garbo o nome dele, cara. Juan Pujol Garbo, um dos mais famosos espiões, mais bem-sucedidos espiões da Segunda Guerra. Tem que falar rapidinho, ele foi um agente duplo. Ele era espanhol, tentou ser agente da inteligência inglesa, não conseguiu, não, negaram. Aí ele foi procurar os alemães. O que ele fez? Ele mandava cartas para os alemães informando as chegadas de navios de munição na Inglaterra. E na verdade ele não estava nada na Inglaterra. Ele dizia que ele estava na Inglaterra, mas ele não estava. Ele estava em Portugal e ele só enviava as informações que ele lia nos jornais locais, cara. Pô, cara, mas eu só queria dizer. Os alemães ficaram malucos. Cara, o Hitler. Ah, ele fazia um clipe, né, cara? De jornal. Aí os alemães, cara, ficaram malucos. Caralho, esse cara é foda. Aí começaram a mandar dinheiro pra ele criar uma rede de espiões na Inglaterra, né? Aí ele foi com esse currículo pra Inglaterra de novo. E aí eles aceitaram ele em 1942, né? E ele passou a usar o codinome Garbo. E aí começou a trabalhar junto com os ingleses e ele enviava informações, ora falsas, ora verdadeiras, pros alemães. Quer dizer, verdadeiras previamente aprovadas pelos britânicos, né? Algo que não fizesse uma cagada geral, provavelmente, né? Porque eles queriam que o cara tivesse credibilidade com os alemães. Então ele tinha que acertar. Se ele só mandasse informação errada, né, cara? Não ia adiantar muito, né? Então, os alemães mandavam fortunas pra eles, que iam todos pros cofres ingleses, né? É, pra ele manter essa rede. Ele chegou a dizer pros alemães que ele tinha 27 agentes sob comando, né, cara? Sinistro. Os alemães ainda revelavam localizações de espiões deles na Inglaterra. Olha, fala com fulano. Fala com o Hans. E aí eles eram, prendiam os alemães todos na Inglaterra e tal. E aí, o pulo do gato, do Garbo, foi justamente o dia D. Antes disso, ele chegou a ser condecorado por rádio pelos alemães, falando que ele era um excelente prestador de serviço e que Hitler estava muito feliz com o trabalho dele. E aí, no dia D, eles iam usar o Garbo para desviar o foco do desembarque na Normandia, né? Aí, o que aconteceu? No dia do desembarque, aconteceu que o contato dele teve um problema no rádio e ele não conseguiu receber a informação. Mas ele insistiu. Ele falou, olha, mesmo depois deles terem desembarcado na Normandia, os ingleses, americanos e tal, ele falou, ele conseguiu depois falar com o cara e falou, olha, isso tudo é só um despiste. Eles vão desembarcar em Calais, não é na Normandia. Isso aí eles estão querendo despistar vocês. E aí o Hitler acreditou e mandou todas as tropas reservas para Calais e não para Normandia. Então isso ajudou pra caraca a eles estabelecerem, né, bem sucedidamente a invasão na Normandia. Se viesse as tropas de reforço, eles iam se... E o cara conseguiu desviar as tropas de reforço pra Calais. As tropas de reforço já demoraram muito pra sair, porque ninguém teve coragem de acordar o Führer pra avisar pra ele do ataque. Quando ele acordou de manhã, já não dava mais tempo de mandar tropas de reforço, porque amanhã ele... New Power Oscar. Немного. Tinha uma pomba. Você sabe que várias pombas correio foram usadas na guerra, né? Foram ainda na Segunda Guerra? Usado? Na primeira foi, na segunda também foi. Olha só. Tinha uma, inclusive, Jovem Nerd, que usava uma câmerazinha no peito. Ai, meu Deus, tá bom, vai lá. É verdade. Não, aquela que a gente usou lá no... É, uma pomba espiã famosa. Não, você tá de sacanagem, cara. Tô falando sério, cara. E tirava foto como? Sei lá do que ele tirava foto, por isso que eu não consigo entender muito bem. Tô maluco. Vai. Você tá maluco, cara. Não, mas tem uma história de uma parada dessa assim mesmo. Era com o bico que ela apertava o botão. Não, deve ser com o timer, a parada. Vocês estão malucos, não tem nada de pomba com câmera no peito. Botava um milho colado com o Super Bonder no botão de... Ai, ai. Cara, pode ser com timer, não tem, pode ser com timer, não tem impedimento pra isso. Era uma andorinha. Mas timer do quê? É uma pomba, cacete. Cara, enquanto o bicho tá voando, você tem uma porcaria rodando, vai batendo um monte de foto sozinho. Bate uma foto a cada 3 minutos, sei lá. Qual a diferença? Depois os caras olham... Bate uma foto da praça, aí ela caga. Aí bate uma foto... Não, cara, o pombo correndo não é assim não. O pombo correndo, depois você solta ele, ele vai direitinho pro lugar onde ele tem que ir, que é o pombal original dele. E qual é a velocidade de voo de uma andorinha africana? Você é maluco. Ela carregando ou não um coco? Essa parada legal que eu li nessa revista super interessante que você travou, minha, era... Como assim, sua? Já é. O guarda-chuva assassino que os russos adoravam usar. Ah. Não, oficialmente os russos usaram uma vez naquele maluco do Silêncio do Búlgaro. Georg Markov, escritor búlgaro que trabalhava na BBC de Londres em 1978. O veneno foi inserido em seu organismo por uma picada causada pela colisão com um guarda-chuva de um transeunte. Ah, exato. Aí... O cara passava do teu lado, dava aquela tuf, acabou. Uhum. Aliás, o envenenamento é a especialidade dos russos, né? Matar é a especialidade dos russos, né, cara? Não, mas eles fazem por envenenamento, cacete, muito. Ou por envenenamento ou pela polícia invadindo e matando todo mundo que tá lá dentro, né, cara? É, envenenamento por chumbo, pô. Ah, teve o Viktor Yushchenko lá, que tava disputando a presidência lá da... Não, da Ucrânia. Isso, o cara era que tava na presidência, esse que eu tô falando. Esse aí ficou destruidado com dioxina. Ele foi envenenado e ficou com o rosto deformadaço, né? E sorte, entenda como você quiser, de não ter morrido, né? Exato. É. O cara virou um hambúrguer. Não, o cara ficou mauzão. Eu acho que ele não ter morrido foi erro de cálculo, porque a parada devia ser pra matar ele mesmo. Você não tá entendendo. O cara era um cara bem apessoado. Era, pô. E a parada, o veneno, eu nunca vi isso na minha vida, assim. Veneno mata e acabou, sabe? É. Cara, o cara virou um hambúrguer, cara. A cara do cara se deformou toda. Ficou sinistro, cara. É um veneno desgraçado, meu irmão. É dioxina o veneno que eles usaram, se não me engano. Teve um cara também que estavam falando algum tempo atrás que morreu, um ex-agente russo. Ah, não, esse aí foi o melhor de todos. Os caras envenenaram o cara com plutônio. Que isso, cara. Alexander Litvinenko. Plutônio sem ser radioativo, se é que isso é possível, o plutônio normal já é venenoso absurdamente. Ah. Os caras envenenaram o cara com plutônio com um nível de radiação absurdo. Caraca, cara. Mandaram desodorante com plutônio dentro. Mas o que ele é? Era ex-agente russo. Aí tem uma foto, se vocês procurarem no Google, como russo envenenado, tem a foto dele antes. Russo envenenado, vem parecia... 20 mil hits, né? Não. E ele morreu, acabou morrendo, né? Cara, se a parada não fosse radioativa, já é venenoso o suficiente matar ele. Que quebra a parada radioativa. Ó, e não era plutônio, era polônio. Era polônio. Polônio radioativo. New Paroski. Nemnoga. Aliás, nas notas todo me ativnek. Livros de espionagem, falando rapidinho dos autores mais famosos, que são. É um assunto muito maneiro. Óbvio, Ian Fleming, né? Um dos mais famosos, o criador do James Bond. Autor inglês Frederick Forsyth, o cara é um mestre de espionagem. Dia do Chacal, ícone, Dossiê Odessa. Livros sensacionais sobre espionagem. Eu li o ícone, muito maneiro, sobre os caras encontrarem um possível descendente dos Romanov. E aí rola aquela parada de querer dar um golpe de estado com o Romanov, aí tem um agente da CIF no meio da parada, aí tem um monte de flashbacks do Lost, assim, na época do Muro de Berlim, o cara, não, na época da década de 60, cara, é muito maneiro, muito maneiro. Outro autor famosíssimo, John Le Carré, escreveu um dos livros de espionagem mais famosos do mundo, O Espião que Saiu do Frio. Quem gosta de espionagem, obviamente, conhece esse livro. É, deve ser lido. E, cara, nosso querido Tom Clancy, o autor mais nerd de espionagem de todos, cara, americano, escreveu A Caçada do Outubro Vermelho, todos os filmes do Jack Ryan que você viu aí com Harrison Ford, até com o Ben Affleck, horrível. Alec Baldwin, todos esses caras já encarnaram o personagem mais maneiro dele, o Jack Ryan, que é um analista da CIA. E o Tom Clancy escreve livros sobre esse universo da espionagem desde a década de 80, desde Caçada do Outubro Vermelho. Dizem até que quando saiu, virou um best-seller, foi nego da CIA lá na casa dele perguntar de onde ele tirou as informações que tem no livro. E ele disse que tirou tudo de fontes públicas. New Paroski. Nemnoga. Polyaznas nat stodomiet prativnik. Sabe o que eu tava pensando aqui? Existem os espiões e agentes secretos. Sim. E existe o cara que é o infiltrado. Sim. Certo? Existe. Esse cara a gente tá considerando como agente secreto, espião ou coisa do tipo? A pessoa infiltrada é um espião, né, cara? É um momento mais perigoso até da vida do espião é ele estar infiltrado. Sim, o infiltrado é um espião. Até que o filme Os Infiltrados pode ser considerado um filme de espionagem, né? Muito bom esse filme, cara. Esse eu não vi ainda. Pô, muito bom. Antes não viu, cacete, cara. Olha só, vamos falar alguns filmes de espionagem, mas sem citar os filmes 007, Bourne, essas coisas são mais aventuras. Falar uns filmes mais realistas de espionagem que vocês têm que ver, olha. Austin Powers? Fala boa. Pô, 100%. 13 Dias que Abalaram o Mundo. Filme sobre muito bom. O último filme bom do Kevin Costner. Exato, sobre a crise de mísseis cubanos, cara, é muito foda. Hein? Outro filme muito bom, Jogo de Espiões, com Robert Redford e o Brad Pitt. Esse, cara, parece um filme real, totalmente real de espionagem. É muito bom. O filme se passa com flashbacks e o Robert Redford numa mesa de reunião da CIA, com 24 horas pra salvar a vida do Brad Pitt, que vai ser executado lá na China. É muito maneiro, cara. É bem realista, assim. Eu não sei quanto é realista, porque eu não sou agente da CIA, mas parece bem mais realista do que qualquer. Não tem esse negócio de James Bond, de Bond, de artes marciais e tal. É mais cerebral o filme. Filme muito bom, Bom Pastor, sobre a criação da CIA. Ah, não me fale de Bom Pastor, cara. Não é bom? Esse filme deu um problemaço. Mas aí isso é uma coisa sua, pessoal, na sua vida. Aluguei o filme, viajei, esqueci que o filme estava comigo. É verdade, lembro. Quando eu volto, a conta já tava em 100 reais, cara. Ai! Porra do filme! Aí eu caio esse filme. Não paguei, não falei, não pago. Perdi o filme, mandei empregado devolver, não tenho nada a ver com isso. A conta ficou pro papo. Munique, que a gente falou aqui, né? Que é um filme excelente de espionagem. O Ronin é um excelente filme de espionagem. Ele tem mais aventura, né? Perseguição de carro e tal, mas é um excelente filme de espionagem. Donnie Brasco, a Zagal botou aqui. Donnie Brasco é muito bom, com o Depp e Al Pacino, que é um filme de policial infiltrado, né? Uma Luz da Escuridão, que a gente falou de Segunda Guerra, com o nosso querido Michael Douglas. Já está, sei qual é. Tem um filme recente do Paul Verhoeven, A Espiã, teve nos cinemas recentemente, no circuito alternativo. Paul Verhoeven, que foi o diretor de Robocop, se queimou todo com Polônio. Zagal botou aqui. O Homem de Sapato Vermelho. O Homem do Sapato Vermelho. É muito bom. Do Tom Hanks, né? Aquela excepcional. A Araponga, né? Do nosso Tarcísio Meira. Pô, cara. Caraca. O espião brasileiro, cara. E por último, cara, não podemos deixar de falar um filme mais trash dos anos 80, espionagem. Gotcha! Ah, cara, eu adorava. Eu também, cara. Era de uma pistolinha de paintball, não era um negócio assim? Que os caras ficavam escrotizando na escola. Tá, gotcha! Exato, o nome é isso, é gotcha. Eu peguei você, né? Exato. Te peguei. Escola, né? Tem uma mancha de tinta. E aí o garoto, né, acaba em Berlim Oriental, né, cara? Porque ele brincava de paintball, né? Ele acaba confundindo ele com agente secreto, era uma coisa assim. Ah, era uma idiotíssima, cacete. Horrível. New Paroski. Немного. Полезно знать, что думает противник. Qual é a história da gente em português? No começo agora, nos anos 2000, 2001, 2002, teve aquele escândalo lá das telecoms. Tinha o Daniel Dantas, que era o dono da Opportunity, que controlava a Brasil Telecom. E tava na guerra pelo controle da Brasil Telecom com a Telecom Itália. E aí, diz a lenda que a Opportunity contratou a Kroll, que é uma empresa americana de espionagem. Contratou a Kroll inglesa. A Kroll inglesa tinha um espião infiltrado no Brasil, fazia uns frilas pra ele, que era Thiago Verdial. Brown, que era um espião lusitano. Só que o cara tinha... Imagina, vocês falam do James Bond falar o nome dele. Ele não só falava o nome dele, como ele tinha página no Orkut. Os amigos dele chamavam ele de Araponga. Quando a Kroll falava pra ele executar algum trabalho, ele botava lá no Orkut, pintou o job. Não, aí, vou espionar esse cara aqui. Em seguida, ele ia pra missão de ônibus. Que ele não tinha carro. Onde você tirou essa história? Ele morava no Rio, num apartamento alugado na Urca. Que pariu na Urca, o bairro que só tem uma entrada e uma saída. E vivia tempo festa lá, que o cara era viciado em samba. Era fã de Clara Nunes. Aí chamava pra casa dele lá. Meu Deus do céu, cara, isso não é verdade. É sério, adivinha como ele foi preso? Ele falou assim: não, demorou, hoje que vai pegar é um som na Lapa. Vai ter a banda tal, tal, tal. A Polícia Federal foi lá e pegou o cara. Pegou isso, mesmo, cara, isso é espião, cara. Isso é um detetive particular da pior qualidade, cara. Eu achei só que esse Nerdcast não foi completo porque vocês não citaram nenhuma vez o mini agente Polegar. Que combatia a louca. A louca. O Dáticos observando o urubu comendo alface. Exatamente.